quando. Quando as horas de desgosto e desalento invadirem-lhe a alma e as lágrimas aflorarem em seus olhos, lembre-se das palavras mansas do Cristo, convidando-nos ao seu regaço. E quando sentir-se incompreendido pelos que o circundam e perceber que a indiferença ronda sua volta, acerque-se dele. Ele é a luz, sob cujos raios se aclaram a pureza de suas intenções e a nobreza de seus sentimentos. Quando o ânimo para suportar as vicissitudes da vida se extinguir e você estiver prestes a desfalecer, chame-o. Ele é a força capaz de remover as pedras dos caminhos e ajudá-lo a superar as adversidades do mundo. Quando os vendavais o açoitarem e você já não souber onde reclinar a cabeça, corra para junto dele. Ele é o refúgio seguro, em cujo seio você encontrará guarida para o seu corpo e tranquilidade para o seu espírito. Quando lhe faltar a calma nos momentos de maior aflição, e você se considerar incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoque-o. Ele é a paciência que lhe faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar das situações mais difíceis. Quando as dores se abaterem sobre seu corpo e você sentir a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grite por ele. Ele é o bálsamo que cicatriza as chagas e minora os padecimentos. Quando o mundo o iludir com promessas falsas e você perceber que ninguém pode lhe inspirar confiança, vá a ele. Ele é a sinceridade que sabe corresponder à franqueza de suas atitudes e à nobreza de seus ideais. Quando a tristeza e a melancolia se acercarem do seu coração e tudo lhe causar aborrecimento, clame por ele. Ele é a alegria que lhe insufla um alento novo e o faz conhecer os encantos de seu mundo interior. Quando um a um fenecerem os ideais mais belos e você se sentir no auge do desespero, apele para ele. Ele é a esperança que lhe robustece a fé e lhe acalenta os sonhos. Quando a impiedade se revelar e você experimentar a dureza do coração humano, procure-o. Ele é o perdão, que levanta o ânimo e promove a reabilitação de seu espírito. Quando você duvidar de tudo, até de suas próprias convicções, e a descrença lhe tomar a alma, recorra a ele. Ele é a fé que lhe inunda de luz e entendimento e o habilita para a conquista da felicidade. Quando você não puder sentir a sublimidade de uma afeição terna e sincera, e a desilusão lhe tomar de assalto, aproxime-se dele. Ele é a renúncia que lhe ensina a esquecer a ingratidão dos homens e a incompreensão do mundo. E quando enfim quiser saber quem é esse alguém tão especial, que é luz, renúncia, força, refúgio seguro, paciência, bálsamo, sinceridade, alegria, esperança, perdão e fé, busque conhecer a boa nova do Cristo. Você encontrará em suas páginas o suave convite do Mestre para que o busquemos todas as vezes que sentirmos necessidade da sua ajuda. Jesus é a luz do mundo. Só se debate nas trevas aquele que dele se afasta. Jesus é o bom pastor. Somente se perde a ovelha rebelde que não aceita suas orientações amorosas e sábias. Jesus é o caminho. Só se demora nos labirintos sombrios quem dele se desvia. Jesus é a verdade. Só se equivoca aquele que ignora seus ensinamentos. Jesus é a vida. Só duvida da imortalidade quem desconhece a sua ressurreição gloriosa diante dos 500 da Galileia.